ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 5 de fevereiro. Tema Livre está entrando no ar e nós, mais uma vez, você está acompanhando aqui na Rádio Nacional no Tema Livre. Toda quarta-feira nós abrimos espaço para lembrar os 50 anos do golpe militar de 1964. Já tratamos de diversos aspectos, esse é o quarto programa da série, e hoje vamos tratar da censura, do cerceamento à liberdade de expressão, de criação principalmente. Houve um asfixiamento da atividade intelectual, cultural, da inteligência brasileira, que era bastante pujante naquele período. Você se lembra, só para a gente lembrar assim, en passant, nós tínhamos o Cinema Novo, a Bossa Nova, Ganhando o Mundo, nós tínhamos os teatros, TBC, nós tínhamos muita coisa acontecendo, e o Brasil afirmando a sua identidade, o brasileiro afirmando sua nacionalidade, sua personalidade, autoestima brasileira lá no alto do esporte, né? Nós éramos bicampeões mundiais de futebol, Maria Esther Bueno, Ademar Ferreira da Silva. Em resumo, o Brasil vivia um período de bastante expressividade internacional, nacional e internacional, e isso repercutia muito bem no ânimo do brasileiro. No entanto, quando veio o golpe de 64, uma das primeiras iniciativas dos militares quando tomaram o poder, os militares e os civis que os incitaram e apoiaram, foi de tolher, fechar a torneira da criatividade, dessa autoestima exacerbada que poderia comprometer os novos interesses do poder. Uma das primeiras vítimas desse momento foi a Rádio Nacional, aqui do Rio de Janeiro, porque era a TV Globo da época, era a Rede Globo da época, a televisão ainda engatinhava, e a Rádio Nacional concentrava o que havia de mais importante, mais expressivo na música, na radiodramaturgia, que era a precursora da teledramaturgia, que nós viríamos depois. E foi logo invadida e foram presos diversos, dezenas de trabalhadores aqui, intelectuais da Rádio Nacional, entre eles um dos que foram demitidos assim sumariamente está o Gerdau dos Santos, que era radioator, trabalhava aqui na Rádio Nacional e depois com a anistia voltou e está conosco até hoje, já é octogenário, não é, Gerdau? Bom dia, Gerdau. Bom dia, Luiz Augusto Golo, é um prazer estar aqui e agradeço o convite que você me fez para falar hoje e me apresentar aqui no Tema Livre. Na verdade não há como nós falarmos daquele período da ditadura militar, da inauguração da ditadura militar e do cerceamento aos trabalhadores da Rádio Nacional sem ouvir você, que é a memória viva desse momento. Eu gostaria que você lembrasse para nós como é que foi aquilo. Eu estou lembrando, antes do golpe, que era a campanha, as reformas de base, o que o Brasil caminhava naquela época para trazer ao povo, reformas que hoje estamos fazendo, desenvolvimento pela indústria, do comércio, da cultura, da educação. E naquela época, eu participei muito daqueles comícios do Petróleo é Nosso, uma campanha patriótica, que naquela época, quem falasse que o Brasil tinha petróleo ia preso, né? Então, eu recordo aquela época, me lembro das campanhas que nós fazemos, as campanhas para a criação de faculdades, porque não havia no Brasil, a não ser as oficiais, Universidade do Rio de Janeiro, Federal, e a PUC particular, mas o estudante, o brasileiro, lutava por um maior número de faculdades, porque não existia mesmo. A pessoa chegava a um certo tempo, não estudava mais. E como é que foi, Gerdau, quando os militares tomaram o poder em 64, como é que foi a ocupação da Rádio Nacional e a ocupação desse espaço de expressão cultural e artística e de criação da radionovela e de humorísticos que eram famosos e eram bastante críticos, né, do poder? Era bem interessante isso também. Não, Luiz Augusto Golo, eu tenho uma lembrança nesse dia, quando as tropas do general Mourão desciam de Minas Gerais, e nessa manhã a rádio, todas as rádios, noticiários, as forças da democracia, que eram chamadas, militares estão descendo, se dirigindo ao Rio de Janeiro. Eu comecei a ouvir aquilo e o Brasil todo levantou-se. Então, eu estou lembrado que eu estava na Rádio Nacional, todos os empregados, todos os artistas presentes aqui naquele dia na Rádio Nacional, nós ficamos atentos e veio uma ordem. A criação do ministro da Justiça, Abelardo Jurema, criando a Rede da Legalidade, porque já estavam querendo tomar e dizendo que estão marchando aqui para o Rio de Janeiro, para lá. Então, o povo tomou uma posição e na Rádio Nacional, aqui na nossa emissora, essa Rede da Legalidade, que defendia a Constituição brasileira, que era perfeitamente legal. O ministro... Era uma resposta ao levante militar. É, ao levante militar, naquele primeiro momento. Então, tinha o governador do Rio Grande do Sul, Anel Brizola, né? Um dos grandes. Exatamente. Esse era o defensor que nós ouvimos aqui, que estava do lado do... Na Rede da Legalidade. Da legalidade, em defesa do presidente da República. Que esse golpe todo foi montado em cima de uma mentira, dizendo que o presidente João Goulart não estaria mais em território brasileiro. E hoje nós estamos sabendo aí pelas investigações, a apuração, os estudos científicos sobre esse movimento, que não é verdade. Você sabe que o presidente da Câmara dos Deputados, o Ranieri Mazzilli, foi empossado em Brasília, na presidência da Câmara, com o presidente João Goulart do Rio Grande do Sul. O que é flagrantemente inconstitucional, foi o grande arrepio. Agora, essa participação da Rádio Nacional na Rede da Legalidade, ela foi, como a própria Rede da Legalidade, efêmera. E logo houve essa caça às bruxas aqui dentro. Queria que você lembrasse esse período. Mas eu quero lembrar o seguinte, o que, que eu vi aqui? Assim que foi anunciada a Rede da Legalidade, nós estávamos aqui na Rádio Nacional, os seus artistas, seus trabalhadores, entrou a Rede da Legalidade e convidando o povo para vir aqui e dar a sua opinião. Então, muitas entidades jurídicas, como sindicatos, União de Trabalhadores, homens democratas que defendiam a democracia, todos esses pontos democráticos, e defendiam a riqueza do Brasil, petróleo, tudo. Eles se dirigiram aqui à Rádio Nacional, o Golo. Eu me lembro perfeitamente, no ar, a Rede da Legalidade começou então a entrevistar e a registrar as pessoas presentes. Me lembro bem, os sindicatos, através de seus presidentes, as federações de trabalhadores, as entidades democráticas, não precisava ser só de trabalhador, não. Quem era professores, sindicatos professores, tudo isso aqui visitou a Rádio Nacional e fazia a sua declaração, dizendo que estava ao lado da legalidade do presidente da República, que aquilo era um golpe que estava se processando e que vamos lutar, vamos fazer. E mandava sua mensagem, concitando os brasileiros a também se reunirem e virem aqui. Eu estou até lembrado o cantor Jorge Veiga, me lembro, estava aqui na rádio e foi convidado para falar. E ele falou também, fez uma declaração, não tinha nada a ver com o comunismo, era um cantor popular, democrata, e que fez essa declaração. Então, nesse dia, aí eu vou continuar com você. Quando eu fui lá pelas tantas, entrou aqui no edifício da noite, o Corpo de Fuzileiros Navais, porque a jurisdição é da Marinha, não é isso? Que então, é do lado, né? Que fica ali, bem ali do lado do edifício da noite. Ali do edifício da noite é o comando naval ali, né? E tem esse negócio de jurisdição militar, exército, aeronáutica, cada um. E a Marinha era aqui, que a Rádio Nacional. Tá? Então entraram os... Isso no mesmo dia. No mesmo dia. Quer dizer, começaram as transmissões dessas pessoas que iam lá, falavam que queriam na defesa da legalidade. Isso demorou muito tempo, Geraldo? A tardinha. É que começou. Eu tenho uma lembrança que eu sou grato à figura do presidente da Associação Brasileira de Rádio na época. Foi presidente do Sindicato dos Radialistas, não era comunista, mas era uma pessoa democrata, que seu nome é Manuel Barcelos, um dos maiores animadores do rádio brasileiro, que teve um gesto comigo. Ele olhou, me viu ali na rádio e disse: "O Gerdau, vamos embora." E me tirou aqui da rádio, eu e mais uns artistas. Uhum. Botou no carro, no automóvel, e nos trouxe para casa. Aí eu vim pela cidade observando o ataque à Uni pela Praia do Flamengo, ao prédio da Uni. Eu via um povo querendo defender, se manifestar. Manifestar, mas não podia. Então, o exército já estava nas ruas. Aí já estava na rua, já estavam atacando a Uni. E isso já era o quê? No meio da tarde, fim da tarde? Isso era no fim da tarde. De 1º de abril. A coisa fala assim, foi 31 e 1º de abril. Acho que foi 1º de abril que realmente... Se concretizou. Eles anteciparam para não ficar o golpe da mentira, né? Anteciparam para 31 para não ficar o golpe da mentira, é verdade. Mas foi 1º de abril que se deu esse golpe. Não, o golpe já vinha preparado há muito tempo, né? Há 10 anos pelo menos, desde o Getúlio, desde a morte do Getúlio. É verdade. Então, nós acompanhamos os golpistas, os homens que estavam interessados em realmente não desenvolverem o país, o Brasil, não criarmos uma democracia realmente, porque depois chegamos à conclusão que é melhor uma democracia totalmente livre do que uma ditadura perversa que prende, que bate, que vingança, que realmente tolhe o ir e vir da pessoa. Então, eu acho que é isso mesmo. Hoje nós queremos a democracia de qualquer maneira. Vamos tirar, vamos votar. Geraldo, vou pedir licença agora para a gente falar com a Giovanes Almeida, que é historiador, é professor de história da Universidade do Grande Rio, a Unigran Rio, e ele é autor de um livro muito interessante, que ele trouxe um exemplar e já me presenteou, já estou aqui folheando, é o Regime Militar em Festa, que trata de um período um pouco além, um pouco posterior desse período de 64, que é o período inaugural da ditadura, mas trata de uma época muito emblemática, porque primeiro mostra a festa do Sesc Centenário da Independência em 72, coisa que o Brasil jamais havia ouvido falar, nenhum brasileiro conhecia essa expressão, esse termo Sesc Centenário. E além disso, serviu para mostrar que havia finalmente o domínio do aparato total por parte do poder que havia se instalado em 64 para promover não só a vinda dos restos mortais de Dom Pedro I da Europa, que estavam lá, mas também até torneios de futebol internacional e outras celebrações que se espalharam pelo país e que mostraram que eles estavam realmente com a faca e o queijo na mão. Eu queria que você, Adjovani, lembrasse essa época um pouco anterior até chegarmos a esse período que você enfoca no seu livro. Bom dia. Obrigado, bom dia. É um prazer estar aqui no Tema Livre, é um prazer estar aqui com você, Luiz Golo, seu também, professor Gerdau. Muito obrigado, doutor Gerdau. Os militares assumiram o poder em 64, com forte apoio civil, apoio do empresariado, apoio de uma parte grande da classe média, do clero católico, e começam a tentar moldar a cultura, as instituições nacionais aos seus objetivos. Então, o que acontece? Num primeiro momento, há uma repressão sobre os sindicatos, uma repressão sobre o movimento popular, e posteriormente começa-se também a reprimir as artes. Repressão via censura, mas também através de prisões de artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, etc. Então, o que vai acontecer? Essa repressão se dará sob a argumentação política, essas músicas são subversivas, e também sob o viés moral. Músicas, peças de teatro, programas de TV, isso aí já nos anos 70, vistos como inapropriados para serem exibidos ao público. É interessante observar que nessa censura moral você terá uma participação expressiva da sociedade. Existem várias cartas no Arquivo Nacional de pessoas pedindo censura a determinadas peças, programas humorísticos, propagandas, revistas. Existem pessoas que escreviam cartas denunciando cinemas que passavam filmes imorais, etc. E, ao mesmo tempo, a ditadura procura silenciar aquelas vozes dissonantes. Aqueles artistas intelectuais que pensavam de um modo que a ditadura não julgava apropriado eram violentamente perseguidos. Então você vai ter, por exemplo, o próprio Geraldo Vandré, depois do sucesso da sua música, para não dizer que não falei das flores, sofrerá perseguições durante um bom tempo no regime militar. Chico Buarque de Holanda chega um momento em meados dos anos 70 que ele não consegue gravar mais nada. Depois que, apesar de você fura a censura e é ouvida nas rádios, o nome do Chico Buarque se torna meio que maldito. Então, ele tem que, inclusive, assumir um pseudônimo de Julinho da Adelaide, né? Exatamente. E por um tempo dá certo, mas aí os censores começam a exigir das gravadoras documentação, cópia do RG. Porque começa a achar estranho. É claro. Quem é esse cara que ninguém ouviu falar e faz um sucesso desse? E escreve assim tão parecido com aquele outro rapaz. E o que ele grava em placa, né? O que ele compõe em placa é muito bom. Agora, eu queria voltar um pouquinho aqui, Gerdau, o seguinte. A Giovanni está falando de uma punição, que é da prisão, e até de um banimento branco, entre aspas, um exílio forçado de artistas. Mas o que nós tivemos ali no amanhecer desse golpe militar aqui na Rádio Nacional foi a demissão sumária e simples, quer dizer, não houve prisão, além de alguma prisão que tenha havido, e até de gente que já tinha sido presa antes, no tempo do Estado Novo, os veteranos da Rádio Nacional que eram daquele período, já eram atuantes naquele período e eram comunistas, como Mário Lago, notório comunista, mas o fato, Dias Gomes, mas o fato de pessoas que não eram, como você enfatizou, não eram nada de comunista, e foi demitido. Quantos foram demitidos? Olha, eu tenho aqui, eu vou pedir a você depois para citar nome por nome, prestando uma homenagem. Então me dá aí a relação que eu vou falar agora aqui. Da Nacional. Mas a prisão, no início, foram afastados todos os artistas da Rádio Nacional. E foram alguns conduzidos à polícia. A prestar esclarecimento. Esclarecimento, foram presos nesse sentido. Mas foram soltos depois. Eu vou ler aqui então, olha, Gerdau. Oswaldo Elias, Edmo do Vale, Mário Lago, Dias Gomes, Jorge Goulart, que também era comunista, Nora Ney, Marion, Rodney Gomes, Mário Brazini, Palmeira Guimarães, Wanda Lacerda, Fagundes de Menezes, Emílcio Frois, Geraldo Luz, Dalísio Machado, Newton da Mata, Teixeira Filho, Jonas Garré, Antônio Ivan, Fernando Barros da Silva, Francisco de Assis Pires, Carlos Carrier, Jorge Viana, Paulo Grazioli, Sérgio Bica, José Talarico, olha só, Souza Lima, Carmen Lídia, Gracindo Júnior, Gerdal dos Santos, que está aqui, e dos que já morreram, já não estão entre nós aqui, o Paulo Roberto, doutor Paulo Roberto, né? Cabeça Branca, o Duvaldo Viana, o pai do Vianinha, o Jararaca, o Jairo Argileu, Ovídio Chaves e Heitor dos Prazeres, também que era artista e também artista plástico, além de cantor e tudo. É verdade, compositor. Com o tempo é repressão às artes. Sim. Eu queria dizer a você que nessa entrevista de hoje, essa homenagem que a Rádio Nacional está prestando aos artistas, seus artistas, olha, o Oswaldo Elias era o doutor Infezulino. E ele era funcionário público. Funcionário público era bom. Para a Rádio Nacional ele foi demitido. O Edmo do Vale, que inaugurou a Rádio Nacional de Brasília. Mário Lago, essa expressão do teatro, da televisão e do cinema, nosso companheiro, que também, quando criamos a comissão de anistia, juntamente com todos os sindicatos, de trabalhadores, ferroviários, bancários, o Mário Lago é que representava a comissão, ia a Brasília reclamar, falar. Isso já na década seguinte, já nos anos 70. Exato. E o Dias Gomes também era o grande dramaturgo brasileiro, uma figura, uma expressão da nossa arte em todos os meios de comunicação. Jorge Goulart e Nora Ney foram demitidos, estavam cantando na Europa, levando a música brasileira lá na. Quando foram demitidos aqui no Brasil. E Marion, a cantora Marion Duarte, está chegando aí uma figura. Sim, continue, faz você. Né? Marion, o Rodney Gomes, também nosso companheiro, radioator, Mário Brazini, que foi para a rádio também de Brasília inaugurar lá. Está repetindo todo mundo que eu falei. Que você falou, mas eu estou dando detalhe, porque é o seguinte, essa homenagem que eu acho, nós falamos, Palmeira Guimarães, que era um jornalista, também, a Wanda Lacerda era presidente do Sindicato dos Artistas na época, tudo atacado. Fagundes de Menezes era o diretor do jornalismo, nosso diretor aqui do Departamento de Jornalismo. E ele foi o presidente da União Brasileira de Escritores e atacado. Emílio Frois, nosso, não pegaram um deslize. Todos os que foram presos, o que havia aí mais era desvio ideológico, digamos assim. Aqui, né? Desse time que eu estou citando aqui agora, só foi o Mário Lago. Não, mas o Mário Lago, porque era comunista, não tinha nenhum deslize. Não tinha batido carteira nenhuma, não tinha roubado carro nenhum. Coisa nenhuma. Era do Partido Comunista. Geraldo, vamos abrir o espaço aqui agora, porque acabou de chegar o Heitor dos Prazeres, filho, cujo pai está também nessa relação. Punidos pela ditadura militar no alvorecer, no momento inaugural do golpe militar. O Heitor dos Prazeres Filhos é músico, artista plástico, funcionário da Rádio Nacional entre 58 e 66 e filho do músico e artista plástico Heitor dos Prazeres, que aliás nós vimos aqui, já falei pelo próprio nome. Antes que ele fale, eu quero cumprimentá-lo. E teve os direitos cassados pelo ato institucional número 1, o primeiro ato institucional do governo Castelo Branco, que puniu essencialmente comunistas e corruptos. Não é? Ele era o quê? Quando é que ele se enquadrava? Músico, artista. Puxa o microfone para frente aí. Era o músico da emissora e um artista plástico de nome na época, depois do prêmio da Bienal e tal. E o problema que houve também no Brasil, né, que é um negro que se destacou, né, na época clima racial, né, de discriminação, claro. E tal, e se destacou, isso incomodava o sistema, muita gente, principalmente o regime que estava entrando no país, né? E isso, e, pessoalmente, Heitor, como é que foi para ele esse golpe? Ah, foi muito triste. Isso aí deixou, assim, deixamos todos nós da família muito baqueado, muito triste. Agravou-se o problema de doença dele e tal, ele ficou decepcionado. Ele tinha o que de doença? O que que era? Ele foi cometido de um câncer no pâncreas, né? Sim. E daí pra frente o negócio só evoluiu, como, sabe, né? Como é que é emocional? É porque a autoestima é golpeada, o sujeito já perfeito. Fica meio para baixo mesmo. E isso aí também me deixou triste. Fiquei na Rádio Nacional trabalhando sem motivação nenhuma, né? E naquela época já tocava em baile e tudo, fazia sucesso. Aí fui, tive uma pressão da presidência, da diretoria geral da rádio, que era na época Sancler Lopes, que a secretária dele era a Bidu. Então ela, todo dia que chegava, ela pressionava comigo: ah, Heitorzinho, pô, é melhor você assinar essa carta de demissão, porque vem aí o A2, 66, né? E você vai passar por problema que teu pai passou, não sei o quê, aquele lance todo, de outros passaram. Aquilo foi me chateando, claro. Cheio de sabe dar isso aí que eu assino. E foi embora, né? E fui embora, porque a intenção deles era isso, não era... Era eliminar o máximo com justa causa, qualquer coisa, com assinatura de. Sim, claro. Né? Então fui pressionado a assinar pelo Sancler Lopes na época. E saí dali muito chateado também. E acompanhando. Isso foi em 66, né? A essa altura a Rádio Nacional. Estava saindo o A e 2, o ato institucional número 2. A essa altura, esse ato institucional foi importantíssimo na consolidação do regime, porque eliminou os partidos políticos, caçou a grande maioria dos deputados da oposição, que não tinha sido atingida no AI-1, porque não era corrupta, né? E nem, muitos nem eram comunistas, na verdade. E enfraqueceu todos os sindicatos, principalmente os sindicatos radialistas, que eram o mais forte na época, mais do que os metalúrgicos atual e tal, era um sindicato fortíssimo. Heitor, o Gerdau estava lembrando aqui um episódio já posterior, na década de 70, quando se monta um comitê da anistia, quer dizer, que já começa aquela comissão que vai lutar pela anistia das pessoas que foram afastadas sumariamente, sem direito a coisa nenhuma, por motivos ideológicos e políticos. Ele vai procurar o seu pai, para o seu pai entrar, engrossar esse caso. O seu pai já não está muito interessado, está mais... Não, ele já tinha falecido. Ele faleceu em 66. Em 66 mesmo, né? Foi, em 66. De 66. Eu quero dizer a você que tem um prazer enorme te cumprimentar. Faz muito tanto prazeres. Tempo. Você é um querido amigo, filho do grande pintor brasileiro, artista, que morreu desgostoso. Perfeito. Mas eu fui muito ao ateliê do seu pai. Quando nós tínhamos reunião da comissão de anistia, e o teu pai comparecia. Nós ia lá, levava o recado da... Isso aí foi na década de 60. Entre 65 e outubro de 66, que ele ainda estava vivo. E eu lembrei que o teu pai trabalhava para um senador artisticamente, o Adão. Adão Pereira Nunes, o tio Adão. Que, aliás, foi fundador do grande médico e pianista. Foi fundador do PDT. Né, quer dizer, na verdade se juntou aquele velho trabalhismo, que era o trabalhismo que era visado pelos militares. Nós fazíamos muito show para a criação do partido e na casa das festas. Ele era festeiro, o Adão Pereira Nunes. Então nós tocávamos muito nas casas dele, na casa dos amigos e tal. Então essa era a grande ligação do papai com o Adão e tal. As filhas dele, Abigail, era só essa, mas que foi caçada e foi... Era artista também. Como era o nome do conjunto do teu pai? Em Todos os Prazeres, Sua Gente. E Sua Gente, exatamente. Fazia o Carnaval Brahma Chopp, na Rádio Nacional, beleza, na década de 50, final da década dos anos 50, né? Quer dizer, na verdade, Heitor, foi o que iniciou esse Carnaval Brahma Chopp na Rádio Nacional. Desculpa se eu falar da cerveja. Eu queria que vocês três acompanhassem aqui uma linha de raciocínio para nós desenvolvermos aqui no programa. Havia, eu falei no início, uma... uma afirmação da cultura brasileira, do esporte brasileiro, da inteligência brasileira, os cientistas brasileiros, né, que viriam em seguida, né, o César Lattes e outros, até César Lattes já estava famoso, e até depois você tinha outras figuras que vieram na sequência, até que fugiram do país por causa da ditadura militar. Sim. Isso, somando ao que você está falando, que é uma coisa na outra ponta, uma coisa bem popular, era o Carnaval da Brahma, que era o Carnaval na Rádio Nacional, que era essa coisa do seu pai, que era, além disso, além de compositor, animador, além de um representante da cultura mais popular, era um pintor primitivista, perfeito, que era uma coisa mal vista também, né? Ou pelo menos vista de lado. Esse cara não estudou nada, ele não sabe é nada, olha aí, ele pinta tudo errado, como é que é isso aí? Pois é, isso aí é o que eles podiam pensar, mas no caso ele foi premiado internacionalmente, Bienal de Veneza, né, por pessoas que entendem do assunto, né, a primeira Bienal de São Paulo, entre pintores internacionais e tal. Então a resposta veio aí. Agora, Giovanni, essa questão da capacidade dele. É, claro, o reconhecimento internacional, aliás, no Brasil, o reconhecimento internacional costuma preceder o reconhecimento nacional, né? A verdade é essa. A Giovanni, essa mostra um viés do regime, que era o viés da positivista mesmo, que era de quem é que sabe mais, né? Os militares sabem mais, eles são os tutores do país, eles eram os tutores do país. Sim. E isso é que seu livro enfoca bem nesse momento aí, que é a partir de 72, né? Sim, sim. Os militares, depois que tomam o poder, o que eles vão fazer? Eles no primeiro ano, nos dois primeiros anos, o discurso deles é: vamos fazer uma limpa, quem pensa diferente é colocado para escanteio. No finalzinho dos anos 60, começa uma segunda etapa dessa caça às bruxas, que vai atingir as universidades, atingir a USP, atingir a Fiocruz, UNB, é isso, vitima mesmo, por exemplo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-secretário de saúde Sérgio Aroca, entre outros, são demitidos, se aposentam, etc. Enfim, não há espaço para eles. E, ao mesmo tempo, os militares, como eu havia comentado antes, tentam criar difundir essa ideologia, e é interessante assim, a propaganda é muito interessante nesse momento. Então você vai ter, por exemplo, uma publicação oficial, um selo dos Correios, comemorando os 10 anos da ditadura militar, em que aparecem os três presidentes militares até o momento, Castelo Branco, Costa e Silva e Médici, ao fundo a bandeira nacional, e aparece da bandeira nacional apenas a expressão progresso, como quem diz, a ordem já está garantida. Quer dizer, a ordem está encoberta ali pelos três. Eles são a ordem. Eles são a ordem. Essa é a leitura subliminar disso. Sim. Aí. Sim. E no Sesc Centenário você terá inúmeros festivais. Começa oficialmente no 21 de abril, com Tiradentes, quando você tem shows em vários estádios, sempre juntando shows musicais com futebol, mas não apenas futebol, terão outros esportes. Torneios levam o nome do Sesc Centenário, e por coincidência, Emerson Fittipaldi ganha o primeiro título mundial dele em 72. Isso aí. Então, tudo acaba culminando numa apoteose de propaganda do regime militar, com a ideia de mostrar que o Brasil está em boas mãos, vamos dizer assim, com todas as aspas possíveis. É o momento do milagre econômico. Tem muita gente nesse momento, início dos anos 70, que apoia o regime militar. Porque está ganhando dinheiro. Está ganhando dinheiro. É melhor com a situação. Com certeza. Muito empresário. Agora, e curioso também é o seguinte: nesse momento que você está falando, de 72, é também quando surge uma das maiores expressões da cinematografia brasileira, que é aquele filme do Oswaldo Massaini, Independência ou Morte, né, com o Tarcísio Meira fazendo o papel de Dom Pedro I, e que vem em função dessa comemoração do Sesc Centenário. É financiado pelo Embrafilme. Tem uns problemas com a censura, porque mostra a história de Dom Pedro. E aí, pedem ao governo que, poxa, põe aí censura livre, porque senão, se ficar censura de 10 anos, vai diminuir o mercado potencial. e o filme é lançado no Brasil inteiro, tem reportagens de jornais que na verdade são mais propagandas disfarçadas, os atores são recebidos pelo Médici, o ministro Jarbas Passarinho, ela é ministro da Educação, se eu não estou enganado, o da Justiça Lobo Zaid, elogia o filme. Então há toda uma campanha de enaltecimento de Dom Pedro para, assim, indiretamente também enaltecer os militares. Como quem diz, vejam, é sempre que os militares, sempre que o poder esteve nessas mãos, o Brasil caminhou nessa direção. É. E no futebol, o primeiro torneio internacional que o Pelé não participa, o Pelé não aceita jogar na seleção em 72, Ele faz a despedida de seleção em 70. É. Ele diz que aquela é a última Copa. Quando chega 72, inventam esse torneio que é comemorativo do Sesc Centenário. Isso. Aí ele não participa. O Brasil entra só na fase final. E a final é contra Portugal aqui no Maracanã. O Médici está presente. Tem uma reportagem, não lembro se do Jornal dos Esportes, que narra, que mostra assim, os momentos do jogo a partir do presidente. Então o presidente era praticamente o centro das atenções. O torcedor, né? Isso, o torcedor número um. Ele com radinho de pilha no ouvido e as reações, acendendo cigarro, nervoso, essa coisa, comemorando. Exatamente. E esse jogo terminou como? O Brasil ganha um gol de Jairzinho de cabeça aos 44 minutos do segundo tempo. Você vê só, Gerdau, como é um que... Um córner... O Adjovanes aí vai, se ele perder o emprego dele, ele pode vir trabalhar aqui no Esporte da Rádio Nacional. Agora, uma coisa curiosa, Gerdau, eu queria chamar a sua participação, porque você é daqui da rádio, é que a Rádio Nacional, ao mesmo tempo em que ela sofre esse cerceamento e essas arestas são aparadas aí, ideológicas e políticas, ela tem um crescimento no departamento de esportes e de futebol especificamente, que permite a rádio se firmar e se manter durante muitos anos, durante toda a ditadura militar, como uma das líderes ou a líder da transmissão esportiva. Jorge Cury, Valdir Amaral, essa turma toda aí. Como é que era essa situação dentro da Rádio Nacional? Olha, a Rádio Nacional, sempre no esporte, foi muito bem colocada. Então ela é tradicional. Até hoje, o esporte da Rádio Nacional é admirado, porque traz esse antepassado glorioso dos nomes que aqui atuaram. Me lembro de vários deles aqui. Aliás, uma das coisas que se dizem aqui na rádio, eu já ouvi isso várias vezes aqui, é que se os times cariocas têm torcida no Brasil inteiro, em locais mais remotos do Brasil, é graças às transmissões esportivas da Rádio Nacional. É verdade. Não é isso? Isso é uma coisa interessante. Mas eu queria saber por que é que a rádio... Será que isso faz parte também da construção do poder, dessa engenharia do poder militar, de vocês assim, não pode ter mais o rádio teatro, não pode ter mais as manifestações dos programas humorísticos satíricos, não pode ter mais os programas de auditório, mas você pode fazer a transmissão esportiva com toda a liberdade, com tudo que você quiser, tem todo o equipamento, tem tudo, verdade. Entendeu? É isso que eu queria saber. É isso que... O que me consta é que queriam acabar com a Rádio Nacional. Acabar. A Rádio Nacional. Eu me lembro da invasão, né, que houve lá em 64, não, né? Então, dos militares e tudo. Depois, invadiram mesmo, né? Invadiram a Rádio Nacional. Agora, a Rádio Nacional tinha. Depois, que houve aquela greve do Sindicato Radialista, que nós tiramos todas as emissoras do ar no Brasil. Eu fiquei até no piquete da TV Tupi. Isso aí é a única coisa, que a primeira vez que aconteceu no mundo. Com a força de um sindicato, e né? E quando foi isso, exatamente? Isso aí foi em 64. Do Kennedy. 63. Novembro de 63. Final da década de 63. Não puderam anunciar a morte do Kennedy, correram para a comissão greve do rádio. Mas isso não havia ainda ditadura, isso aí era governo João Goulart. Não, mas já estava o processo se desencadeando, e a partir daí, então eles... Porque novembro de 63... Em abril, de 64. Aquele negócio da República dos Sargentos, aquela conversa, né? Isso aí já estava na virada de 64. O comício da Central. Tudo isso... Então, a partir daí, aí quando eles viraram o jogo, né? No caso, aí então invadiram. Invadiram a Rádio Nacional, sim, negócio. Mas e essa manifestação na morte do Kennedy foi o que exatamente? Foi do sindicato fazendo o que? Como é que foi? O que, é que aconteceu? Estava em greve. Aí com essa. E morreu o Kennedy. Também foi uma notícia. Consequência. Uma notícia. Então, o sindicato declarou, estava com várias reivindicações, então declarou essa greve, então, e saiu em campo para tirar todas as emissoras do ar, inclusive de televisão na época. Globo, ninguém funcionou. Você ligava aquele chiado, só ouvia chiado. E isso aí se propagou pelo Brasil. Então, aí que veio, isso provocou muito essa tomada, essa resposta dura. Aí isso aí, Giovanni, é que provoca também um recrudescimento e a tomada de consciência dos militares que o jogo era mais pesado. Sim. Você vai encontrar, pode não encontrar comunista do lado de lá, mas você vai encontrar gente que está trabalhando, está lutando por ideais, por profissão, por isso aí, né? E com força, né? E a força, com força. Então a primeira coisa que eles fizeram era parar com o sindicato, prender Emilson, né? Emilson, que era o nosso presidente, o presidente do sindicato, exato. Emilson Froes, e atacaram direto ali na raiz do problema, que dá força, né? Entre 64 e 68, o movimento sindical é duramente perseguido. Perfeito. Tanto que quando se fala em dita branda, isso aí é um equívoco, principalmente em relação ao movimento sindical. Aliás, essa história de dita branda é uma invenção, né, da Folha de São Paulo. Chega a ser um escárnio com a memória nacional. Não, e se considerar que a Folha emprestava carro para a repressão, isso aí é retratado num livro publicado no início do século XXI. Eles emprestavam carros para o DOI-COD ou para a OBAN. Sim, é verdade. Com as pessoas. E aí é interessante observar, pegando essa coisa do futebol, o futebol servia mesmo como uma válvula de escape. O futebol era o circo, né? As pessoas não podiam se manifestar, então vamos lotar os estádios. O futebol carioca era muito bom na época, né? O Botafogo vinha com aquele timaço do final dos anos 70, o Flamengo no final dos anos 60, perdão, isso. O Flamengo no final dos anos 70 também, aquele timaço, e entre um e outro, a máquina tricolor. Então, o futebol carioca dominava o futebol brasileiro. Não, e na verdade você tinha o time do Cruzeiro em Belo Horizonte, né? Que era um timaço, o Santos. Tostão. O Santos em São Paulo. Você tinha vários times bons, né? E dentro do futebol, também tem um fato a destacar, que era da realização de um grande jogo, a soltura dos presos políticos, que foi aquilo, foi uma vitória, assim, vamos dizer, uma resposta ao golpe muito forte dentro do futebol. Foi o sequestro do embaixador Elbrick, embaixador americano, americano. Então, também é um detalhe importante. Você fala da troca, não é bem da soltura, do resgate isso em troca da vida do embaixador, que aconteceu em 69, na verdade, ainda durante as eliminatórias da Copa, que o Brasil ganhou aqui no Maracanã do Paraguai, 1-0 com o gol do Pelé, que foi um jogaço, foi o maior público, né, que da história do Maracanã. E aproveitam justamente esse momento para soltar o embaixador e os presos políticos poderem ir embora, alguns que estavam presos desde o golpe. Perfeito. Como Gregório Bezerra, desde o golpe que estava preso, outros estavam presos há um pouco menos tempo, desde 68, desde o AI-5, aí são liberados. Sim. Agora a gente está desviando um pouco para o futebol, eu queria voltar às manifestações artísticas e a retomada, quer dizer, como é que a gente vai retomando? Na verdade, nunca houve uma entrega, nunca houve uma capitulação. E tanto é isso que você vê o teatro do oprimido, né? Você vê o teatro na rua, você vê as músicas de protesto, né? Essas coisas todas, os festivais da canção. Exatamente. Que mostrou que houve uma resistência. Como é que foi isso aí, ao longo do tempo, você retomar essa criatividade, lutando contra a censura, lutando contra... Não é só a censura, é a burrice da censura. né? O obscurantismo, a ignorância dos caras procurando Sófocles em Minas, o autor dessa peça, uma coisa doida, que era esse tipo de cenário que a gente vivia. Como é que foi conviver com isso aí? Eu queria destacar a situação dos... a matança, o assassinato da liderança do Brasil, político, brasileiros que morreram, e que eles liquidaram com a liderança de trabalhadores. Isso foi uma morte, foi uma coisa tremenda. E aí surge, aí surge a nova liderança que nós estamos lembrando. Chico Buarque, na arte, tudo isso vem após... esse fato, não é isso, professor? E aí também, com a interdição do Chico Buarque, Caetano, Gil, que estavam, né, a ditadura perseguia-os, vai dar espaço também para surgir uma garotada como Gonzaguinha, Taiguara, Milton Nascimento. Movimento universitário. Ivan Lins, isso. Onde surgiram os festivais, né? Aldir Blanc, essa turma toda. Ivan Lins. Isso. E eles fazem o quê? Eles começam a tentar arranjar metáforas para burlar a censura. Eu me lembro bem que eu estava fazendo uma temporada em São Paulo, e a gente fazia shows, eu, Zequete, com os universitários lá na cidade universitária em São Paulo. Então, a gente fazia um show no lugar lá, um certo lugar e tal, ou engenharia, ou então qualquer setor. Aí vem os homens aí, a gente ia recolher tudo, correr para outro lugar e tal. Eu nunca terminava o show, porque tinha que mudar de lugar. O show começa, coisa, agora se vai terminar, ninguém sabe. Isso aí em 68, 69, por aí. Essa repressão às artes. É que nós estamos realmente trazendo a baile ao conhecimento do grande público que houve, e você foi vítima disso, não é? Perfeito. Inclusive uma exposição na Bahia, uma homenagem em todos os prazeres, numa galeria chamada Época, que era uma foice e um martelo, né? Assim, então, a galeria dos amigos Beirajara e tal. Aí montei a exposição e tudo lá, nós estamos lá, então quando saímos, de repente passam uns carros, dá um monte de tiro, furou um quadro e tal, aquele quadro foi o mais vendido, foi o que vendeu mais rápido, foi o mais caro. Foi o que teve mais furo de bala. Furo de bala. Que coisa impressionante. Então, em retaliação, a homenagem em todos os prazeres e tal, aquele lance na galeria que tinha o símbolo do comunismo e tal. No finalzinho dos anos 60, você vai ter aquele samba do Império Serrano, Heróis da Liberdade, que o sambista logo depois é preso. Quem era ele? Eu não tô lembrando o nome. Mas com relação aos artistas da Rádio Nacional, há de destacar também essa comissão da anistia criada por todos os sindicatos, ferroviários, bancários, radialistas, todo esse grupo em luta para a volta à rádio, à anistia geral, para que se voltasse ao trabalho aqueles que estavam afastados. Esse foi um movimento também muito bem organizado, e todos os brasileiros apoiaram, políticos, pessoas que realmente voltaram com a democracia, exigindo a democracia, a liberdade de expressão, e foi um movimento muito bonito. E nós da Rádio Nacional, a lei da anistia saiu no ano de 1979. Em 1980, nós estávamos aqui sendo recebidos pelo Jorge Guilherme Ponte, que era o então diretor da rádio, e que recebeu todos os artistas aqui presentes. Anistiados, reintegrados. Exatamente. Olha, Heróis da Liberdade, do Silas de Oliveira. Isso. Aliás, um grande compositor do Império Serrano, juntamente com o Dona Ivone, né? Agora eu queria que vocês, cada um, fizesse uma intervenção final. Basicamente, eu gostaria que fosse um recado para essa garotada, a garotada que está indo para a rua, a garotada que está se manifestando hoje, que não conhece essa história que vocês viveram, mas que tem a oportunidade de ouvir esse depoimento aqui. Gostaria que vocês fizessem essas intervenções finais, você começando, Heitor. Pois é, eu acho muito válido essa coisa dessa juventude, né? Ir para a rua reivindicando seus direitos. e tal, e porque só tem o seguinte, eles fazem algumas coisas que chamam de vandalismo, mas também meu foco, né, meu modo de ver, eu digo que tem que ser mais suave, mas também não pode também dar mole, não. Tem que haver para poder marcar. Se não tiver, se não fizer um estragozinho, a turma não vai sentir, não vai sentir na pele, então vai ter aquela onda e tudo e vai amenizar a coisa e não vai surtir muito efeito. É verdade. Então, vão fundo, juventude. Vão mesmo, luta pelos seus ideais, que vocês são o futuro da nossa nação. Então, com vocês é que está a razão esse negócio. Legal, mas também sim, adquirir cultura, né? Tem que para ir com... Não, é importante aprender para não repetir. Abalizado. É isso mesmo. Perfeito. Esse é Heitor dos Prazeres Filho, músico, artista plástico, funcionário da Rádio Nacional entre 58 e 66, lembrou conosco aqui desse período e deixou esse recado final. E eu gostaria agora que o Adjovanes Almeida, que é historiador, professor de História da Universidade do Grande Rio, a Unigran Rio, e autor de O Regime Militar em Festa, fizesse também sua intervenção final. Eu quero agradecer mais uma vez o convite e, como recado final, lembrar mesmo, olha, tem que protestar, tem que se manifestar e, principalmente, lembrar que a alternativa à democracia é ruim. Então, aprofundar a democracia é o caminho. Vamos votar direito, vamos escolher melhor, não vamos votar e esquecer em quem votou um minuto depois. E o caminho é esse, é continuar na rua, continuar aprofundando essa democracia. Obrigado. Okay. Companheiro Gerdau dos Santos, agora, eu gostaria que você fizesse sua intervenção final. Eu quero agradecer aqui, atuar ao lado do professor Adjovanes Almeida, ao lado do meu querido amigo Heitor dos Prazeres Filho, que eu conheci garoto andando aqui nos estúdios da Rádio Nacional, o pai dele, e que hoje Heitor dos Prazeres Filho é uma expressão também, é um seguidor do pai. Ele é um grande artista plástico, é um grande artista, é um cantor, compositor famoso. Quer dizer, Heitor hoje, Heitor dos Prazeres Filho, é esta figura que o Brasil rende homenagem a você e a Rádio Nacional também pelo seu trabalho. Puxa, obrigado. Eu quero dizer isso a você. E dizer, segundo a mensagem aqui do nosso Golo, agradecer a ele essa oportunidade de estar aqui nesse programa, aqui na Rádio Nacional, e dizer que a melhor impressão que nós temos é que a nossa juventude realmente está cumprindo o seu papel. Porque não são os idosos, que não têm uma condição, pessoas que... mas estão apoiando. Por trás, a juventude sabe, os nossos filhos, nossos netos, eles sabem que têm o nosso apoio e nós desejamos que realmente o Brasil se torne uma grande potência como nação através dessa geração. Porque a nossa geração quis fazer e não pôde. Então nós estamos hoje já com uma geração futura na rua e que tem todo o nosso apoio, e porque eles são educados, são estudiosos e tirando o vandalismo, tirando essa coisa que está sendo estudado, porque negócio de irregularidade, erro, fatos criminosos, isso nós não apoiamos. Perfeito. Mas nós queremos é que realmente o Brasil se torne a grande potência mundial, como está sendo cantada e decantada, assim como a China, que também está, os países emergentes. Então, a nossa juventude tem esse trabalho em melhorar o rádio brasileiro, a televisão brasileira, o cinema brasileiro, a arte no Brasil. Esses são os nossos votos. Ok, Gerdau, muito obrigado. O Tema Livre agradece a participação do Adjovanes Almeida, historiador, professor da Unigran Rio. O Gerdau, nosso amigo, advogado, radialista, comunicador da Rádio Nacional desde 1953, você vê, Getúlio ainda era vivo. O Jango, que foi derrubado pelos militares. O Jango era ministro do Trabalho, estava aumentando o salário mínimo e foi derrubado por isso. E o Heitor dos Prazeres Filho, que é filho do Heitor dos Prazeres, e ele próprio, músico, artista plástico, e que trabalhou conosco aqui na Rádio Nacional. O Tema Livre fica por aqui, um ótimo dia para você. Obrigado. E amanhã nós estamos de volta às 10h05. Até lá.